Vamos lá então, agora valendo, só chegar, é só chegar. Chega aí. Irmãos, o sangue na parada. É só chegar, é só chegar, vem. Você é imortal pelo sangue de Jesus. Vem, vem por aqui, vem, vem por aqui, vem. Chega mais então, chega mais então. Vem pra lá. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, é só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. É só chegar por aqui, na moral. Vem, vem por aqui, pode vir por aqui. Vem, vem, vem por aqui, vem, vem. Você é do bem, então cola com a gente, MS. Chegou numa ideia diferente. A fita é a seguinte, deixa eu te falar. Prepare sua mente porque o bicho vai pegar. Só tem guerreiro envolvido na situação. Mente engatilhada, microfone na mão. A bênção que vem do céu sempre me alcança. Tô pronto pra viver o tempo da bonança. Pra muito chegar, onde eu cheguei é uma vitória. Você paga um pau pro meu som achar da hora. Não tem como negar, tamo aí, a festa começou. Chega mais, se envolve então, demorou. Vagabundo passa mal com nós e não entende nada. Se liga porque aqui o nosso verso é uma rajada que não mata. A vida que você não tem. Tamo junto, rumo a Jerusalém. Vem, vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. É só chegar por aqui, na moral. Vem, vem por aqui, pode vir por aqui. Vem, vem por aqui, vem, vem, vem. Chega mais, cola aí, quer ser miséria. Os mano tão a pampa e eu tô falando a vera. A nossa banca é forte, pode vir sem problema. Eu vim lá do Macuco em Sampa, representa. Sou preto com orgulho, nego, faço barulho. Sou homem apostólico, não fico em cima do muro. Fica ligado aí, que essa é sua chance. Aumenta o som do carro que aqui é irmão de sangue. Cê vai entrar em choque quando vê. Quem me pôs aqui foi Jesus Cristo, rei, filho de Davi. Pros mano, pras mina, vem, só falta você. Procura ser nóia que faz fariseu tremer. É só querer, pra ser feliz tem que ter fé. Chega aí na moral, cê sabe qual que é. Truta, amizade na quebrada é fundamental. Que legal, cola que vai ser mil grau. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. É só chegar por aqui, na moral. Vem, vem por aqui, pode vir por aqui. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Até aqui nos ajudou o Senhor. São vários anos na correria, fortalecendo o sentimento de família imortal. Sangue do meu sangue, pelo sangue que corre aqui na veia. Veja bem, tipo uma casa firmada na rocha e não na areia. Uma corrente forjada pelo sangue, suor, lágrimas e muito amor pelo sol, pelos parceiros verdadeiros, mais, bem mais, por Jesus guerreiro. E, então vem, vem pra nossa banca, vem. Que você vai se sentir legal. Na moral, tamo aqui, joga a mão pra cima que vai ser mil graus. Irmão de sangue na parada, vem comigo. Irmão de sangue, vamos lá, o sangue vai. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, é só chegar por aqui, na moral. Vem, vem por aqui, pode vir por aqui. Vem, vem. Quero ver vocês agora, quero ver. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. É só chegar, só chegar por aqui, na moral então. Vem por aqui, pode vir por aqui. Vem, vem, quero ver mais uma vez. Vem, vem. Vem pra nossa banca que você se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral. Vem pra nossa banca que você vai se sentir legal. Demorou, só chegar por aqui, na moral.